é a segunda vez que eu paro aqui nessa posição 4 e eu já tava achando que era eu que tava errado, mano. Aí o colega da manutenção, ele, apesar de ter uma sinalização visual, né, das luzes, o pessoal da manutenção acaba nos orientando. Só que daí eu perguntei se tava errado, ele falou que realmente tá errado, faz algum tempo já. Tá bom, agradeço a gentileza aí, senhor. Bom, Salvador, eu sou 3153, livrou já na parte real. 3153? É, livre táxi. Livre táxi Alfa, reportaremos antes da Juliette, SAM 3153. Torre Salvador, bom dia, gol 1897, baixar travado final, tá 1-0. Gol 1897, autorizado pouso, pistão na 0, vento 140 graus, 089 QNH, 10 no norte. Seja autorizado pouso para o gol 1897. Táxi Oxenia 62, Mundo 1, POB, 94, autonomia, 13:45, alterna com ficha. Pode falar. 3, tá? 1, assessoria, Valência. Beleza, pode ligar, o que é? É, 61, assessoria Valência. Ok, meu amigo, muito obrigado pela assistência. Obrigado, um abraço. Chané 6211, decolado aos 39, chame o controle na sequência 120-18. 208, obrigado. Polo Salvador, são 3597, na posição 4 para o estacionamento. 3657, Zero, táxi, gol 1642. Top, 145, por favor. Estamos alternando na tal autonomia 0300. Juliette para o 0397, atento. Gol no 642, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 140 graus, 089, QNH 109. Autorizado a alinhar e decolar 1-0, gol 1-642. É 211, chame Recife 1251, alterno 3325. 351-3325, 62, Honoro, obrigado, bom dia. Gol no 642, decolado aos 46, chame controle na frequência 120.8. 208, bom dia, gol no 642. Radar, subal 350, saída PUCA. Simulação 350, saída PUCA, gol no 642. Delta 3517, tem 105 a bordo, 5 horas e 25 de autonomia, alternando com o fim. Está pronto para passar aqui. Este livre táxi, direita, ponto espera 1189532 17. Salvador, muito bom dia, o Santos 3517 está no ponto espera, pronto para levar. Então, 3517, autorizado a alinhar e decolar, pista na 0, vento 120 graus, 06 nós, QNH 1019. Ajustado no 019, autorizado a alinhar e decolar, capiteira no 0. Então, 3517, decolado ao 53, sendo controle na sequência 120, decimal 8. 208, 3517. Informo que tinha bastante pássaros aí sobre a pista, ok? Confirme, então, 3517. Tinha pássaros sobre a pista. Então, 3517, aproximadamente quantidade? Ah, não, tinha um bando ali, não sei quantos. TAM 3517, chama o controle 1208, será preenchida a ficha CNIPA 15 e vou pedir o controle para pegar alguns dados do seu voo para a gente prosseguir com esses dados para a estatística. Ok, gente. Agora chamou 1208. Afirma, obrigado pelo reporte. Obrigado. Controle Salvador da 3517, decolou na sua escuta, muito bom dia. 3517, subou 380, saída Arbor, vigilância. Árvore, autorizando a ascensão 380, 3517. Gol no 642, chame Recife 1685. 2685, gol no 642, bom dia. Elefa, o seu 3517, senhor? Autorizado. Obrigado. Salvador, bom dia, OTAN 3890, informação ECO, autorização Recife, está pronto para a cópia. 3890, Recife, 3390,